01 4 0 0. Meia 212 Ocean, completa Electric Tray, chama a torre, 198, decimal 95. Tropa 083, clear down to 2000 feet. Radar vector for space, turn left, heading 205, the limit is the localized port. Heading 205, Europa 083. 5810 Web, boa noite, acelera a indicação na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 0012. Chegada Mari, 4 mil pés, o altímetro 0012. 5810. Tango de Bravo, confirme o tipo do equipamento. Copiado. Salvador, gol 1613. Vou no 1613 para 5. Estamos aqui no gate 4. Necessito acionar a posição e posteriormente fazer o pushback. Afirmativo, livre acionamento, chama para o push. Livre acionado, chama para o push. 1613. Para o táxi do TAN 3603 com 179 a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, Fernando Galeão. Delta 3603, táxi autorizado via Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera do 102-1895, altímetro 1092. 1092, autorizado táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, 108.95 no ponto de espera. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Copiado, Tango Dia Bravo, reporte visual com local de pouso. Operar, 6310, Nissin Redução, 2009. 2009, Air Europa 083 to intercept the localized force, turn left, heading 150, report established. Left 150, call your establish localized 10, Air Europa 083. Autorizado, chama táxi. Salvador, muito boa noite, né? 212, vibrando. 6212, Alfa Juliette 05. 705. Conhece, né? 30. Europa 083, establish localized 10. Do you have the runway inside? Yes, command. We have a runway inside. Complete the ILS X-ray procedure and contact tower on 118.905, Europa 083. 118.905, continue on call tower. Salvador Tower, good evening, Europa 083, establish ILS 10. 083, roger, traffic inside, clear to land runway 10, check the landing gear. Wind is 120 degrees, 12 knots, Europa 083. Straight to land, runway 10, copy wind, Europa 083. Torre Salvador, muito boa noite, altan 3603, ponto para dono 0 pronto. Feche e mantenha a posição 3603. Mantendo posição no ponto de espera, 3603. Autorizado para tiver acionamento na parte 3, chama táxi. Fala para o táxi, 521. Salvador Golden 883, estacionado com 136 a bordo, 3 horas e 40, alternando com pronto para táxi. 985, táxi autorizado via Pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama Torre, 1895, altímetro 1092. 1092, 1092, autorizado. Alfa, na posição 2, 4, 5, 8. Estabilizado a CNM 3, 1-0. É 3-1-0, completa LSX Ray, chama-lhe torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, 9-5. Tempo 810, prossiga para 2.000 pés, está autorizado o LSX-Ray, reporte no localizador. 1012, continua o ajuste. 2.000 pés, reporta no localizador, webcat, reporta no zero. Zero, baixar, travar. 6, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, né? 3, 1, 0. Europa 083 on the ground at 54, lift to the right and call 121 decimal 9. 1219, Europa 083. Hello, ground, good evening, Europa 083, back in the runway. 283, approve a taxi via Alpha Juliet Gate 10. Ok, Alpha Juliet Gate 10, Europa 083. Nice. Confirmo o vento, 120 graus, 109, livre pulso. Do solo, faz o 4071. 3561, autorizado Brasília, 360, Perdulu 17. Decola 10, primeira curva direita, Arbor, transição Elefa. Controle 19935, transponda 5556. Tá correto, senhor, eu vou pegar o autorizado ali, mantém no zero. Autorizado ali, mantém no zero, 3603. Solo 35216 para o táxi POB 63, 4 horas de autonomia, alterna Maceió. Será autorizado via Pátio 1 no Índia e Alfa. Ponte espera do 10 Torre, no 862, altímetro 1012. Preciso também. Observa o tráfego à sua esquerda. É um Airbus, vai ingressar na Juliette. Você pode taxar até a saída do Pátio 3, vai dar passagem ao tráfego e depois prossegue o táxi. Confirme, senhor, a informação para o 5216. Afirmativo. Só corrigindo, a torre está operando em 1018, decimal 95. O senhor vai taxiar até a saída do Pátio 3, observando o tráfego à direita, Airbus, vai dar passagem a ele para ingressar na Juliette, depois prossegue o táxi via Índia e Alfa. Ok, está ciente o 219. Paulo Salvador, boa noite, o CNM 1-0, na frente. 310 Alfa, chamante da Juliette. E Alfa, chamante da Juliette, né? Gente, mantém a posição. É, o equipamento aqui que vai nos dar apoio para a partida da aeronave, ele está apresentando problemas por enquanto ainda não vamos poder dar partida, tá? Só para poder avisar. Afirmativo. Então, senhor, tem tempo ainda, o plano é ABT para as 2245. Sujando novamente para iniciar o push. Tá ok. O pessoal está testando, senhor, já lhe aviso. Entendi. Escutem, de abraço. Ok, o senhor irá se afastar mais 50 milhas, hein? Eu já tô visual com o local de pouso aqui, preparando para pousar, fazendo um escaneamento local. Ok, não se aproxime mais da pista 10, ok? Tá. Sem pressa na aproximação. Pastor, confirme a frequência da torre do 5810? 11895, 118 decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, Web 5890, boa noite. 5890, continue a aproximação. Já tem livre pouso agora, livre pouso. Vento 1, 20 graus, 10 nós, cheque 3. Baixo travada, 3603, decolou 59, controle 119, decimal 35. 3935, boa noite, 3603. Pronto para dar partida na posição. A partida para o pushback. Para a partida. Sim, autorizado. Obrigado, obrigado. O Jair 6310, Juliette 07. 3603, subindo 340, saída da EL. Possibilidade de voar da EL? Obrigado, voar da EL. Obrigado. Controle Salvador, Carmen de Abravo, visual com local de pouso, vai livrar a frequência. Afirmativo, não tem tráfego bem informado, frequência livre de pronto para regresso. Só 3858, iniciei redução para aproximação. Sim, iniciando, só 3858. Para o pushback, o voo no meio no 364. Autorizado, chama táxi. Autorizado, pode chamar a táxi no meio. Utilizado no exército visual com a 10 do Salvador, tá 3258. Sente, completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118 decimal 95. 2-18-95, tá 3258. Torre Salvador, tá 3258, visual 10, baixar travado. Gente, continua a aproximação, guarde a autorização em pouso. Conseguindo aguardar a autorização, tá 3258. Solo 0, solo 02, direita, 129, solo. Vamos lá, obrigado. Tá 3858, livre pouso, 120 graus, 109. Livre pouso, só 3858. 5810, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 810. 35102 é o número 1 para iniciar no setor. Mantenha a posição em aguardo. Antes da Juliette, 5801, a provável saída para Campinas? 5810, portão 04, mantenha a posição, aguarde sem guardar o tráfego da Gol inicial táxi. 04, aguardo Gol, 80. Zul 4071, tem a cópia. Ok, então, posso a cópia que você quer. Azul 4071, autorizado Campinas, 360, Upper 16. Decola da 1-0, primeira curva direita, na Dael, Leda Bridge, controle 11935, transponder 5561. Autorizado o nível 360 para Campinas, na Upper Zulu 16, rota conforme o plano, vai decolar da 1-0, com curva direita, Dael, Leda Bridge, transponder 5561 e o controle 1935 azul 4071. 4071, correto, chama para o pushback acionamento. Assim para. Solo de Salvador, o Gol 63, pronto para o táxi, com 160 a bordo, 3 horas e 42 minutos de autonomia, alternativa com 5. No 163, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 11895, altímetro 10 no 2. E 2 no altímetro, e aí Alfa com a espera da 10-18-95, 2 Salvador, 163, boa noite, obrigado. Boa noite. Salve Salvador, tá 3858, livro. Webjet 5810, ingressa na Juliette, portão 04. Juliette 04, 810. Tá 3858, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, tá 3858. Tá 3561, não tem condição de acionar na posição e posterior push? Gente, aciona e chama pro push. Autorizado, né, Salvador, boa noite, com 163, ponto de espera da pista 10, está pronto. Gente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 163. 25, anotando 3603, obrigado, boa noite. Cinco decola 07, controle 19 decimal 35. 1935, obrigado, boa passa. Clip 52, 1.000, livre decolar, 120 graus, 10 mais. Vai iniciando, 5. 1885, contato radar no decolar, sub Mateu 360, saída Arbor. Arbor, voo no 885. Autorizado é manter o 1003. 1003 ali, manter na pista 10. No meio, decola 08, controle 119, decimal 35. 119, 35, obrigado, boa Páscoa aí. Tio de Salvador, muito boa noite, é o 35216. Confirme por gentileza. 35216. Sim, a senhora transponder 5554, 35216. Acionado 5514. 5554. 5554. Para 5554. Ok, submantenha nível de voo 190 na saída PUC. Eu ainda não recebo 5554, eu recebo 5514. Ok, já foi trocado, ok? Agora, relacionado. Tem submantenha 190, contato radar na decolagem, saída PUC. Ok, 5216 no café da PUC. Já tá recebendo agora, normal? Afirmativo, demorou um pouco, mas você viu. Ah, beleza. Mas quanto possível você não dá por onde pouco, de Conde, pelo menos? Ok, está autorizado voar jama inicialmente, aguarde a coordenação do teu centro. Ok, vai voar no perfil, aguardando sua coordenação com o centro para autorização. Obrigado, amigo. Meia direto a Aracaju. 5216 direto a Aracaju. Muito obrigado. Leão 3, decola os 11, controle 19, decimal 35. Ativo 19, 35. Controle Gol 16, 13, decolado na sua escuta. No meio, no 3, contato radar, submeteu 360, saída árvore. Confirmando, contato radar, subir para o 360, é isso? Ligou no meio, no 3. Tá sim, ó. Confirma essa informação, controle. Foi ininteligível. Ok, submantenha o 360, saída árvore. Da água, mantenho 360, gol.